Cheirinha aqui na rádio Unifor FM 101.3. O meu nome é Tuizu. E eu sou a voz. A voz do aperto. Ah. Eu só tô segurando a alma, né? Então. Se liberta, minha gente. É, então. Eu recomendo pra todo mundo. Gritar, sair gritando na rua, assim. A gente tem mania, né? De ficar gritando no carro, assim. Na rua, é. Pelado. Melhor coisa, gritar pelado. Na rua. Na rua deserta, né? Não vai... Não é pra aparecer, né? É, não é pra ser polêmico. É pra você, gritar pra dentro. Igual como eu costumo dizer, né? É, pelo menos pra mim. Pra mim. O gesto, o ato mais libertador é você gritar, né? Pelado. Mas gritar de dentro pra dentro. Porque gritando de dentro pra dentro é o mesmo que você rejeitar, veja bem, você rejeitar o déjà vu. Quem entendeu pode mandar cartas. Não, enfim. É, chegamos no terceiro bloco do programa Lixeirinha. É, e a gente sempre encerra com um bloco conceitual. É, a gente escolheu um conceito, uma temática, né? Bem legal para fechar esse programa de hoje, na verdade. Oh, yeah! E fala sobre isso. Pois é, nosso terceiro bloco é sempre vem... Eu imagino nosso terceiro bloco sempre vestido a fantasia, né? Toda semana ele tá numa festa fantasia diferente. É, vai entender, né? Quem, enfim, manda em carta. O nosso tema de hoje foi pensado, assim, pra ser relativo à viagem, pegar a estrada, músicas pra viajar, pegar a estrada, etc. Mas, né, aí a gente escolhe o tema e cada um começa a pensar nas suas músicas escolhidas. Trilhas sonoras individuais, assim. Exatamente. Só que aí o negócio vai pra rumos completamente absurdos. Por exemplo, pra mim, né, eu comecei a pensar assim, tá, música pra viagem. Tá. E aí eu comecei a pensar em uma época da minha vida em que eu estava muito na estrada, assim. Eu estava muito viajando na estrada, rodovia. Nas músicas que sempre eram trilha sonora dessas rodovias. Todas as vezes que eu escuto essas músicas, eu lembro dessa etapa da minha vida que eu sempre estava na rodovia. Uhum. Ou seja, não vai ter nada a ver com música pra viajar, isso aqui. Não, tudo bem, tudo bem. As minhas eu acho que também não. São músicas, assim, pessoais e particulares que marcaram as minhas viagens, né? Sim. E já falando das minhas escolhas, eu escolhi duas bandas aí anos 90, não sei. É, anos 90 mesmo. Placebo com Ever You, Ever Me, que, né, Placebo é uma banda que eu sou apaixonada, assim, que eu ainda sou apaixonada, que eu gostava na minha adolescência, eu tinha uma relação passional com essa banda, sabe, de... Uhum. Tipo assim, todas aquelas letras me... sou eu isso aqui. Esse Brian Molko está copiando os meus... E aí, assim, eu guardo esse carinho até hoje, tá? É uma banda que eu ainda ouço. E Daughter do Pearl Jam, que também não tem nada a ver. Não sei se... Assim, mas que são duas músicas que todas as vezes que eu lembro, né, que eu escuto, eu lembro dessas minhas viagens. Qual que é do Placebo mesmo? Every You. Ah, Every... tá. Inclusive, de pessoas, né, de amigos meus que estavam nessa viagem, amigos que eu perdi, assim, tem amigos que eu perdi. Pô, então, sinto muito. Pois é, acabou ficando inesquecível, assim, sabe? Tipo, sempre remete. E é isso. Yeah. Então, as minhas vai ser assim. É, dizem que as duas melhores coisas do mundo é viajar, né? E que as quatro melhores coisas do mundo é viajar e comer. Como esse bloco é, a gente tá falando de viagens, né? Eu ia até escolher uma música do Bob Dylan, mas mudei de ideia agora. Eu ia escolher a Stuck Inside a Mobile with the Man Feels Blues Again. Não sei direito o nome dessa música, é grande, é extenso o nome, mas acho que é isso. É, mas eu mudei de ideia. Porque eu tava pensando assim, quando eu tô viajando, né? E, por exemplo, eu gosto muito de viajar quando eu tô viajando, no sentido empírico. Eu gostava muito de, ainda gosto, de colocar um disco da Françoise Hardy pra ouvir, assim, do começo ao fim, que é o disco Commentaire de Hardy, Adieu, sei lá, de 69, deve ser. E pra mim a música Au Revoir la Chance é um auge desse disco, assim. Então a gente começa com ela. E eu gosto também de viajar, né? Não necessariamente no sentido empírico, mas num sentido mais abstrativo, mais imersivo, né? Viajar pra dentro. É, com a faixa de abertura do disco Not Available, do Residents. Ok. São dois momentos diferentes, são duas sensações diferentes, mas que no fim a gente coloca aqui na mesma temática, né? Que é a música pra ouvir na estrada, ou seja lá qual for essa estrada, né? É verdade? Yeah. Tá, a gente já tá ouvindo as músicas aqui de fundo, né? A gente vai encerrando o programa por aqui. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre viagens? Não? Você gosta de viajar? Gosto. Gosto. Legal, eu também gosto bastante. Eu não consigo ficar muito tempo num lugar só, assim. Aliás, eu acho que eu já estou há muito tempo num lugar só. Nessa ocasião, né? Nessa ocasião atual, vigente da minha vida. Mas, né, a gente sempre tem muitos planos, né? E isso é sempre bom agora que a gente tá mais aliviado, vamos dizer assim. E as coisas estão mais perto de se concretizarem, né? A gente gosta muito de vocês, ouvintes. De verdade mesmo. E como a gente falou de viagem nesse programa, eu não poderia deixar de fora o assunto do DR Vlog, não é verdade? Fala aí. A gente estreou finalmente semana passada, no aniversário de Franca, o DR Vlog, que pra quem não sabe é o nosso canal do YouTube, canal meu e da voz, que não tem nada a ver com o programa Lixeirinha, mas tem a ver comigo e com a voz. Que a gente andando de carro na cidade e mostrando Franca e tal. E ficou bem legal, apesar que a gente tava experimentando posições da filmadora e do microfone, mas não ficou tão legal o áudio assim, mas agora a gente, pra segunda edição, já tá melhorando, já tá bem melhor, mas não ficou ruim, ficou boa mesmo, assim, a primeira. Eu recomendo que vocês assistam, é só digitar lá no YouTube assim, Jogo da Velha 2013-11-28, né? É só lembrar do aniversário de Franca. Então, o Jogo da Velha 2013-11-28. Que você já deve cair direto no vídeo do DR Vlog. E se você gostou, se inscreva no canal. E o que mais? A página do Lixeirinha. Não se esqueça de curtir a página do Lixeirinha, que é www.facebook.com/lixeirinha. Lá a gente vai colocar todos os clipes, das coisas que tem clipes, das informações do que rolou nessa edição do programa e assim por diante. Alright? E então é isso. Fiquem com Deus. Uma boa quarta-feira pra quem é de quarta. E uma excelentíssima tarde de domingo pra quem é de domingo. E logo mais tem mais. Até! listless breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade. À toi. Gente, hoje eu tô com um problema... Dictivo. Dictivo, então vocês desculpem, tá? Ela chupou muita groselha.